sabe o que é o amor no coração. Carinho eterno que não tem explicação. Sabe o que é não ter uma paixão? É um sofrer sem solução, é um viver em vão. Você é minha força, um talismã. Desejo os mistérios da maçã. Você é minha fonte de prazer, meu querubim, meu bem querer. Eu canto amor só pra você. Quero teu amor com jeito de felicidade, com gosto de sinceridade, vontade de te namorar. Quero teu amor do jeito que ele deve ser. Não vai haver outra pessoa, eu sou sempre 100% mais você. Talismã.